3-0-8, bom dia, obrigado. Bom dia. Salvador, bom dia, eu chamei a 62 do nono, cruza 1400. Chamei a 62 do nono, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, vou direto Leda. Direto Leda até o 360, chamei a 62, o nono. No 093, 114, 323, alternativa cima. Você me chorou nada, chamou o Paulo? Uno 093 para o táxi, 114 a bordo, 323, alternativa cima. Salvador, tá 3597 para o táxi, tem 80330 Ribeirão. Gol, 1093, autorizado táxi como número 2, seguindo o Airbus 320 da TAM à sua frente. CF como número 2, seguindo o Airbus da TAM à frente, 1093. Tan 3597, confirma as informações? 180, 330 Ribeirão. Três cinco no site, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera, chame torre 118, decimal 6. 18-6, tá 3597. Passarei 2229, desça para 2000 pés, ajuste 1012, vou direto Duna. Autorizado sinal IS, reporte estabilizado. 2012, direto Duna, reporte estabilizado 2229. Autorizado, senhora, ao reboque da aeronave até a posição 08. 35362, bom dia, autorizado a chegada BONF, desça para o nível 050. Uniforme iniciando reboque até a posição, página 3, final da página 3. Só número 865 para o táxi a bordo, 1774 horas, Campinas. Azul 4201, chama centro Recife, 1251, e alterne 13325. 351, 3325, azul 4201. Altímetro 1012. 1012, Índia e 18-6, é o 8-6. Salvador, o voo 963, posição remota, feedback acionamento. Salvador, é o voo 963. Voo 1963, sim, aguarde autorização. Aguarda 963. No 6, está autorizado alinhar e decolar, vento 030 graus, 04 nós. Alinha e decola, está 35 no 6. Via, mantenha as condições visuais, ajuste no 0 no 2, via corredor e reporte medial de descida. Polo, trip 5514, pushback, acionamento, parte 3. Trip 5514, aguarde autorização número 2 para o táxi. Correção, trip 5514, número 2 para o pushback. Número 2 para o pushback, 5514. Gol 1963, mantenha a posição devido a Embraer 190 efetuando o pushback. 1963. Salvador, uma boa, 1903, ponto espera da 10, pronto. Após a rolagem do 320, a linha mantém na 10, gol no 093. Ciente, após o 320, a linha mantém a 10, 1093. Alô, Salvador, na escuta do TAM, Mike X Richard. TAM, Mike X Richard, prossiga. Bom dia, o TAM, Mike X Richard, solicitando autorização de reboque da posição Singer 7, pátio principal, para a posição Singer de número 5. Mike X-Ray Charlie, qual foi a posição? Do Singer 7, parte principal, para a posição Singer de número 5. Tá 3517, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, sai da Arbo. Sai da Arbo, 360, 3517. Mike X-Ray Charlie, ciência, aguarde a autorização. Sim, aqui no aguardo. 1649, desça para 2000 pés, autorizado final LS, porte estabilizado. S2000, recuperado no LS, boa, 1649. Sim, portada ataque, 1963. Sente, desça para 1500 pés, ajuste no 012, Zulu Romeu Lima. Seu ingresso, parte principal, posição 08. Jogou o número 9? Prossiga. Você gostaria a recepção em pelo para o 649, cara? Livre, gol 649. Obrigado, o gol 649, graças. Ingresso na parte principal. Trip 5514, visual com gol à sua direita? Afirmo. Lim mantém, 065. Lim mantém, 865. Coordene com a equipe de solo, realize o pushback simultâneo com o gol e reporte para o outro táxi. Ciente, 5514. Um 093 decolado aos 44, controle 1208. 208, controle 093. Controle com 1093. Gol 1093, contato radar, suba para o nível 360, voe direto Leda. Sub 360, direto Leda, grato, 093. Gol 1649, redução para 1809. Reduz 1809, gol 1649. Estabilizado 2229. Passarela 2229, complexo final, Sami Torre, 1186. 186, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, bom dia, passarela 2229, 2 milhas pro externo. Gol 1865, autorizado a decolagem, vento 040 graus, 05 nós. Decola mesmo. Passarela 2229, bom dia, continua a aproximação, guarda de pista livre. Sente, aguardando 2229. Altímetro 1012, o vento 040 com 5 nós. Ciente. Gol 1963, autorizado táxi via Índia e Alfa no ponto de espera da pista 10, chame Torre 118 decimal 6. Índia Alfa 1862, eu vou 963. Sou o Salvador Alfa e entro no bordo, sinalizando o reboque, posição 08. Grata, bom dia. Passarela 2229, livre pouso, vento 040 graus, 062. Livre pouso 2229. Gol no 865, decolado aos 47. Chame o controle 1208. 208, boa. Sim, Rono 0, autorizado táxi via Índia e Alfa, correção. Trip 5514, autorizado táxi via Índia e Alfa para o ponto de espera da pista 10, seguindo a aeronave da Gol à sua frente no ponto de espera, chame Torre 118 decimal 6. Índia e Alfa seguindo Gol 5514, bom dia. Salvador, muito bom dia, Gol 963, está pronto, ponto de espera 10. Mantenha o ponto de espera, Gol 963. Mantenha o ponto de espera 963. Pé, 2010, no 2, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Sinal LS, reportará estabilizado, trip 5362. Sente, será feito, grato. Mike X-Ray Charlie, falou Salvador? Na escuta, então Mike X-Ray Charlie. Então Mike X-Ray Charlie, confirmando a instrução, autorizado reboque do portão 7 para o portão 5. Sente, será feito, grato. Utilizado no LS, Gol 1649. Gol 1649, complexo sinal, Sami Torre, 1185, correção, 1186. Agora 1426, Gol 1649, grato a Deus. Gol Salvador, bom dia, Gol 1649, meia milha do externo, baixando travado. chamou foi o Golo 649? Assim, passando esse tempo, vai ser travado. Ok, continue a aproximação e a voz de pista livre, Golo 649. Guardando 649. Passareiro 2229 no solo 50, ao livrar à direita, chame o solo em 121 no décimo 9. Livrar à direita, 219, obrigado, passareiro. Salve Salvador, muito bom dia, 2229, passareiro livrou. Golo 649, autorizado pouso, vento 030 graus 052. Livre pouso, 10, Golo 649. Alfa Juliette, pátio 3, 2229, passareiro. Golo 963, aviste o tráfego na final. Afirmativo, 963. Sim, após o pouso, companhia, a linha e mantém, não no zero. Após o pouso, a linha e mantém, 963. No 649 da Gol, no solo 53, libere na Foxtrot, chame solo em 1-2-1, décimo 9. Foxtrot com solo 219, Gol 1-649, data. Torre Salvador, trip 5362, estabilizado, localizado. 649, autorizado táxi via Alfa Juliette para o portão 2, pátio principal. Alfa Juliette pro 2, Gol 1-649. Trip 5362, bom dia, continua a aproximação e agora de pista livre. 5362. Bom dia, 55 no quarto da tripla, espero no zero. 55 no 4, mantém o ponto de espera. Yes. Trip 5362, check trem, livre pouso ano 0, vento 030 graus, 062. 5362, livre pouso. Golo 963, decolado 55, chama o controle, 1208, bom dia. 208, bom dia. Da bridge, pós-decolagem, curva direita, nível de voo 360, transponder 5172, controle Salvador, 120.8. Contato radar, se passar o nível 360, vou direto Leda. Direto Leda, voo 963, 360. Vamos zero na Dael, Leda Bridge, curva pela direita, 172. 208, TAM 3153. TAM 3153, confirmando após o SMAP Lúvito. Lúvito, sente, TAM 3153. TAM 3153, cotejamento correto, reporte para posicionamento. TAM 3153. Alô Salvador, Tom Mike de Fê Charlie informando o término de reboque na posição Singer de número 5. Gente, frequência livre, bom dia. Grato e um bom dia. No solo 57, livrar à direita, solo 219. 219, trip. Solo trip 5362, livrou na sua escolha. Trip 5362, autorizado táxi via Alfa Juliette para faixa 3. Grau 059. Livre de volar, 5594. Trip 5504, decolado 59, controle 1208. Bom dia. Salvador, Departure Control, good morning, Trip 5514, passing 1000. Trip 5514, read the contact, class at level 130, fly direct cont position. 130, present position, direct cont, Trip 5514. Golma 963, Sam Centro Recife, 125, União Terne, 13325. 25, 1332, obrigado, bom dia. 13325, a permitir. 3325, obrigado. Zulu Romeu Lima, voe rotatória da presente, reporte rotatória visual com campo. Liberado para voar direto rotatória? Afirmo. Grato. Para puxa o excionamento no 013153. Tan 3153, autorizado puxa o acionamento, chame para o táxi. Chamará o táxi, Tan 3153. Romeu Lima na rotatória. Tem, Sam Torre, 186 Azul Romeu Lima. Uno, 18. Uno, 18, meia dúzia. Uno, 18, meia dúzia. Torre Salvador, Papa Romeu, Zulu Romeu Lima. Confirme, chamando a torre. Papa Romeu, Zulu Romeu Lima, na rotatória. A intenção de pouso é qual, 17? 17, afirmo. Ok, intercepte a final da 17, reporte a 2 milhas na cabeceira. Confirme o tipo da aeronave? É um grupo Zulu, um RV-10. O meu Victor 10, ok. Chame na final curta da 17. Chamará na final curta da 17, Nico. Após o pouso, qual será o estacionamento? Ali no... no Pato da Aerostar, no 5. Ok, sim. Final da 17 Lima. Meu Zulu, correção, Zulu Romeu Lima, livre pouso 17, o vento 030 graus, 069. Sim, quer botar na sala, Lima. Salve, Salvador, 5384, bastante do horário, para autorização maior. Gente, realmente está um pouquinho cedo, a strip ainda não está aqui. Provavelmente a saída vai ser Pucca, transição Caju. Aguarde cota. Assistente da Golf, obrigado. Aguardando a cota. Bom dia, isso é 2-2-2-3, Fortaleza, com informação ao voo, baixa 3, Guarulhos. Passarei do 2-2-2-3, pronto para a cópia? Pronto. Passarei do 2-2-2-3, autorizada para a Vitória da Conquista, direto Elefa, depois direto Ubup, saída Arbor, direto, nível de voo 1-8-0. Após decolagem, curva direita, transponder 5403. Controle Salvador, 120 decimal 8. Passarelo 2223, confirmo após Elefa ou Tudi. Hotel Beach, Oscar Delta de Tom Delta. Passaredo 2223, Oscar Bravo, Delta Uniforme Delta. Para o táxi da 3153 com 159, 4 horas, Campinas. CAN 3153, autorizado táxi via Índia para o ponto de espera da pista 10. Ponto de espera, chame torre 118, decimal 6. E a Índia, ponto de espera 18,6 para 3,1,3. Passaredo 2,2,3, confirme rota. Da 10 com curva direita na árvore, Elefa, Obdut, 5403, direto do Conquista. Passaredo 2223, informe nível de voo 180. 180. Passaredo 2223, cotejamento correto, reparte para posicionamento. Passaredo. Oi, o Zé 3153, pronto, ponto de espera dando zero. A linha decola, dando zero, vento de 040 graus, 059. A linha decola dando zero, Zé 3153. Arbor, elétrica, 2223, passaredo. Passaredo 2223, estamos prontos para o pushback também. Vou passar a passarela. Gol 9251, bom dia. Autorizada chegada bom, se desça para 4000 pés, às 8:00. Salvador, bom dia, na equipa do trip 5384. 5384, falou Salvador, falando para cópia. Bom dia. Trip 5384, autorizado para o aeroporto de Maceió, via Golf 677, nível de voo 190, saída Pouca, transição Caju, após decolagem, curva esquerda, transponder 5406, controle Salvador, 120.8. Então, autorizado 190 na Pucazinha Maracaju para Maceió. 5406, transponder 20.8 é o controle trip 5384 para Maracaju. Trip 5384, confirme o transponder? 5406. Trip 5384, protegimento correto, chame para posicionamento. Camarão, 384. Salvador, bom dia, voo 9063. Autorização, Guarulhos. Voo 9063, falou Salvador, pronto pra corte. Gol 9063, autorizado para o aeroporto de Guarulhos via Upper Zulu 10 após bridge. Saída da El Leda Bridge após decolagem curva direita, nível de voo 360, transponder 5405, controle Salvador 120.8. Autorizado São Paulo Guarulhos, 5360, Upper Zulu 10, de bridge. A saída da El Leda Bridge, primeira curva direita, transponder 405, controle 1208. A voo 9063. Direto Leda. Direto Leda, subido para o 360. Acenamento correto, chame para pushback, acenamento. Voo 9251 no controle? 251, escuta. Ok, vamos iniciar o serviço de vetoração para interceptar, para a aeronave interceptar a sinal. Estamos em treinamento, mantenha a proa 220, limite desta proa que é DMAIC 1110 de Simbra. Desça e mantenha 2000 pés. Ajuste o altímetro no 0 no 2. 220. O limite é 1105, 2000 pés com 1012. Positivo. Mantivemos a proa inicialmente para não interferir na sua navegação. Mais à frente será fornecida mais duas proas. Positivo. Assim que precisar, só os informações. Sim, para o controle? Siga Bravo Serra Serra. Efetuo contato com a sala de tráfego para notificação ao plano de voo. Papá Romeu Bravo Serra Serra. Mantenha o código, troque código, acione 0166 e aguarde o contato radar. Bravo Serra Serra, informe agora a sua radial e distância de Salvador. Forte 20 milhas, mantém inicialmente condições visuais, segue até Interlagos, reporte para ingressar em Interlagos, prosseguindo para rotatória e posteriormente pouso na IRMA. Ok, reporte na vertical de Abrantes. Da presente Rui Bridge, chame o centro Recife em 1251. Centro 1251, da presente Rui Bridge. Gol 9251, vetoração para final do procedimento. LS, curva esquerda para o A2, 10. Esquerda, 210, limite ao lock. Seu limite permanece, QD Mike, 110 de Simbra. Positivo, obrigado. Salve Salvador, bom dia, Azul 4234. Azul 4234, Salve Salvador, pronto para cópia? Prossiga nosso escuta. Azul 4234, autorizado para o aeroporto de Recife, via Upper Zulu 58, nível de voo 350. Correção via Upper Whiskey 58. Saída pouca, transição Aracaju, após decolagem, curva esquerda, transponder 5411, controle Salvador, 120.8. Autorizado Recife, preço 58, nível 350, pouca Aracaju, curva esquerda, 5411, 120.8. Azul 4234, patrulhamento correto, chame para posicionamento. 40. Fala Salvador, é gol 9063, para o posicionamento, portão 10. 9092, desça e mantenha nível de voo 050 na chegada a Mari. Azul 9063, autorizado. Pushback acionamento, chama para o táxi. É o voo 9063, chamada para o táxi, no portão 10, voo 9063. Para fixo, vai estacionamento, 4-3. Toledo 2-3, aguarde. Aguarde. Gol 9251, para interceptar o curso do localizador, complete curva esquerda, proa 140. Livre LS. Esquerda, 140, livre, autorizado de LS, reportarei quando estabilizar. Passarei do 223, autorizado, puxa, acionamento, chame para o táxi. Autorizado, reportar táxi, 223, passarei. 9251, baixa, 1707. 2000 pés inicialmente, 9251. Ah, realmente. Romeu, Mike, Juliette, Romeu, prossiga. Romeu Foxtrot Lima, prossiga. Sobrevoo, mantenha-se em condições visuais com escuta permanente. Salvador, Bandigo, 1649. Oceaner 6225, reporte no ideal para descida. Em Salvador, ajuste do altímetro no 02. Ciência, aguarde. No localizador, Gol 9251. Décimo slide, completa a final do procedimento ILS X-Ray 1012, chama torre em 1186. Corrijo, chama a torre em 1-1-8, isso, 1-1-8-6, 9-2-5-1. 18-6, obrigado, bom dia. Paulo, copiou o gol 9063? Gol 9063, ciente, autorizado Pax, via Índia no ponto de espera, chame torre 1-1-8-6. Taxa autorizada via Índia, posso esperar 18-6, gol 9063. Torre Salvador, muito bom dia, gol 9251, passando externo, baixado travado. 9251, autorizado pouso, vento 050 graus, 07 nós. Livre pouso, gol 9251. Salvador, para o táxi 2223, Passaredo, 57, a bordo, 6 horas mais 50 minutos, retorna ao Salvador. Passaredo 2223, confirma autonomia. 6 horas mais 50 minutos. Passaredo 2223, autorizado táxi via correção, autorizado táxi, entrada do pátio 3. Vai iniciar até a saída do pátio 3. Está iniciando sobre o Goiás Brantes, o Bravo Serra Serra. Gente, Bravo Serra Serra. Seguindo o Boeing 737-800 da Gol à sua frente, no ponto de espera, chame torre 1-1-8-6. Paciente, aí prosseguindo na retaguarda do Gol, no ponto de espera pela Índia 1862-2283, passarelo. Max Juliette Romeu, o tráfego do helicóptero no corredor forte, Interlagos, está efetuando espera sobre Abrantes, caso faça deslocamento para o oeste, corrija para o leste, atento ao mesmo. Salvador, bom dia, boa 9063, visual com tráfego na final, pode esperar pronto. 0063 a linha e mantém, 1-0. Sim, mantém 1-0, gol 9063. Gol no 0-2, recusará estabilizado, gol no 0-9-2. Foxtrot Lima, um minuto para a cobra. Gol 9, 251 no solo aos 33, a livrar solo 219. 219, grato, até mais. Eu, Romeu Fox Lima, 500 pés para Serra Índia, Romeu Índia, barra grande, decola da pista 17, curva direita pelo litoral sul, controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 6, transponda 0150, cotejo. Gol 9063, autorizado a decolar, vento 040 graus, 079. Decolar, igual 9063. Após o 800 a gol, ali mantém, fazer a laje do gol. Solo, Salvador, gol 925. 9251, Paulo Salvador, autorizado táxi via Alfa, Juliette,